irmão! Vem! Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de palha e bota, te assusta, eu sei. Sou bem diferente do seu ex. Mas ainda tá machucada aí, mas vou cicatrizar. Se for preciso, eu tiro de mim só pra te dar. Deixa eu te mostrar que bruto também sabe amar. Leva eu pra você, leva eu pra você. Tu não vai se arrepender, não. Eu vou cuidar bem do seu coração. Leva eu pra você, leva eu pra você. Tu não vai se arrepender, não. Eu vou cuidar bem do seu coração. Meu sanfoneiro é diferente dos iguais. Eu sei que meu jeitão da rosa, já tô de par e bota, me assusta, eu sei. Eu sou bem diferente do seu ex. E ainda tá machucado aí, mas vai cicatrizar. Se for preciso, eu tiro de mim só pra te dar. Deixa eu te mostrar que bruto também sabe amar. Leva eu pra você. Tu não vai se arrepender, não. Eu vou cuidar bem do seu coração. Leva eu pra você. Leva eu pra você. Tu não vai se arrepender, não. Eu vou cuidar bem do seu coração. Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de palha e bota, te assusta, eu sei.